brother, não dá moleza não. Trilha a tua estrada, a tua direção. Se liga aí, my brother, não perca tempo não. Levanta essa cabeça e vai. Faz. E quando a estrada é longa, a gente vive mais. Se liga aí, my brother, siga o seu coração. O grande lance é ser feliz. E o que for, na vontade vale. E o que for, oh, de verdade vale. E o que for, numa boa vale. O grande lance é a gente ser feliz. Yeah. A gente mesmo faz. E quando a estrada é longa, a gente vive mais. Se liga aí, my brother, siga o seu coração. O grande lance é ser feliz. E o que for,